Azul 4405 autorizado, chame táxi. Autorizado, linha de colapso, estamos 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 7, 9. Continua aproximação, abordando pista livre. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 7, 9. Pistão 0, 1, 0, 6, 0. 3, 1, 9, 7, decolado 2, 3, chame agora o controle, 1, 2, 0, decimal 8, 0. 2, 0, 8, obrigado, boa noite. Autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via taxi, e no ponto de espera da torre, correção do ponto de espera, chame pronto, QNH no 0, 0, 0. Autorizado, táxi, ponto de espera, treino, e chama pronto, pode fazer isso. M310 no solo aos 24, libera direita, mantenha a escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 02. Esferas, o 4405, ponto Esfera da 10. Azul 4405, autorizado, alinhado e decolar, plano 0, dá um plano 20 graus, 071. Sem decolagem da 10 do 4405. Azul 4405, decolador 27, agora controle 120, decimal 80. Controle 208, obrigado, uma boa noite, senhor. Controle Salvador, boa noite, Azul 4405. Azul 4405, contato radar decolado, nosso motor 320, via Salvador. 320, via Salvador, Azul 4405. Obrigado, muito obrigado, tenha uma boa noite, André 097. Copiado, muito obrigado, tenha uma boa noite, André 097. 344, estabilizado final de procedimento, desça para 2000, 2000, falando estabilizado. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, Leopoldino Langeiro Tabatene, vídeo voo 340. Saída São João, no meio da morte, protocolo da pistola 0, apesar da colagem, primeira curva direita. Transforme 5244, controle 120, décima 80. Guarulhos, interior do Luna 0, Tabaté 340, tramo 1, no meio da morte, protocolo da 10, direita 5244208, 385, correto, chama pronto, pushback, acionamento. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, azul 2795. 95, contato a da passando a opção Conde, zona Pro de Bonf, chama o da descida, o ajuste no 020. Sete, Pro de Bonf, vai informar de adesivo da última 020, ajuste. 7, 5. No 344, completa a próxima faixa, meta do Salvador, 1-18-295. Luana 344, quem nega é uma 020, autorizado o pouso de pistola 0, vem pelo 40 graus, 079. Tive pouso de pistola 0, vou 1344. Luna 096, preparo o seu demônio, transição frutinha, bom escote. Fortaleza aprovado, em vídeo voo 370, via 2 do muro 9, subida 1, transição frontinha, primeira curva esquerda, código transponder é o 5246 e o controle em 120, decimal 8. Chegada a 10, que é 0020. 1 até a high speed na VC. Solo 43, libera direita, taxa Alfa Juliette, Porto 4. Direita Alfa Juliette para o 4, nosso portão, 3, 4. 3 1 3 aí. Eu tô um pouquinho mais à esquerda, já repara com o voo de bom. Vamos servir de a 1 pelo. Boa tarde, desvio, voo pelo. Deixa a 63 no 3, que é 1 0. Após desvio, pelo, 63 no 3. Índia, no ponto de espera, chame essa frequência para decolagem. Pau Índia, chame o ponto de espera para decolagem. O Chanel 6310, pronto para a cópia. Pronto, cópia 6310. Recife aprovado, nível de voo 350, conforme rota do plano, peso 17. Puca, Jean, Maracaju é subida, com curva à esquerda, código 5242, e o controle 120, decimal 8. Autorizado, 3-0, rota conforme saída 1-0, Cucajama, Aracaju, acesso do 1-7, a rota, controle 5-2-4-2, controle 1-2-0-8. Correto, chama para posicionamento, chama minha 3-1-0. Caramba, 3-1-0. Para 2.000 pés, Canadá 1-0, 2-0, cancelado as inscrições em pelo. Forte localizador. Eu cancelado pelo, pode estar no lote 6-3-1-3. Ajuda 795, continue descida para 3.000 pés, Canadá 1-0, 2-0. 1-0-2-0, você tem um desvio para a direita, o 3-1-3, já está retornando, pode ser o descanso. A gente desce até 3.000 pés, Canadá 1-0-2-0. 3-0-2-0. Autorização para o táxi 3-2-5. 11, decolagem 56, controle 90, décimo 8. 208, volante. Boa, 096. Boa, 096, contato radar, subajou a saída moda, para o nível de voo 370. Via saída moda, 370, boa, 109. 3 ou 3, completo final de LS, chama a torre 08, décimo 95. 295, obrigado, meu trabalho. 2795, duas separa 2010, canal 1020, cruzado de LS, acelerou, clama em outro alisador, iniciando sua velocidade para 1909. 1909, reduzindo, desce a 2000, 1020, ajuste, vai informar estabilizar, 2795. Colocando o chaname 3, 1-0, que está estacionado 02. Aguarde, né? 3-1-0. Ajuda aqui do contato radar, dessa via chegada do Bomé de 1 para 4-3, general 1-0-2-0. Complete final e LS Acceleration, né? Tô indo no 8 desse 95. 895 azul, até com 5. Autorizado para o estacionamento em contato. Olá, para o site. Rodando a noite, azul 2795. 2795, assina a aproximação, guarda a pista livre. Aguarda, 2795. Puxa, né, 6313, solo 0000, libere a direita, táxi via Alfa e chame antes de Juliette. Eu 793, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado para 2795. Na curtíssima linha, mantém 3,5. Pode mesmo, mantém 3. Salvador, boa noite, voo 973, para o Rio de Janeiro de Leão, informação 973, um novo, para qual? Aguarde 973. Meu decimal 85, altera 1, 2, 5, decimal 4, 5. Ok, a decimal 85, 1, 2, 5, 4, 5, com Recife, voo 096. Sim, não tem problema, mantendo a segurança, segurança, mas não tem problema. Agora vai manter o 10-3-3. Para a parte da 3-0, 4-1 a bordo, estamos com 3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4. Taxa autorizada à direita via Índia, ponta espera, torre 1, corrigindo, chame nessa frequência para decolagem. Azul 2795, solo 04, libera a direita, táxi autorizado, alfa aqui no Paz 3, no Paz 3 atende aos sinalizadores, posição prevista 4 Lima. Alfa aqui no Paz 3, 4 Lima, Azul 2795. Então 3895, autorizado, decolagem, pista 10, vento 130 graus, 9 nós. Decolagem 3895. Para 2000, autorizado LS, que se reforma no local do voador. 2000, autorizado para estabilizar o 42 ao vivo. Alinha e decola pista 10, chinês 63, 10, vento 10 graus, 10 lá. Decolagem, 3, 1, 2, 5, decola 06, controle Salvador, 1208. 308, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3895, cruzando 2000 pés, São Bruno. 3895, contato radar, sul da GSA de São Bruno para nível 340. Nova via, São Bruno para 340, TAN 3895. Do you copy? So Miami flight level 340 according to flight plan route. Momo departure, minimum transition. After departure, left turn. Call code is 5265. And Salvador departure control 120.8. The departure is Momo, Mike Oscar, and the transition is Nini, November Echo, November Inga Mike, Nini. Readback is correct, come for pushback and setup. Uno 973, pronto para cópia. Curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5257 e o controle é 120.8. Autorizado no voo 360 para o Rio de Janeiro, aeroporto de Galeão. Decolada pista 10, no perfil da São Luno, letra após o norte, no primeiro a curva direita após a decolagem. Transponder 5277. 5257, controle 1208, boa nota. 5257, código transponder, correção para posicionamento. Só posicionamento 5257 com 973. 298, Salão Zona 2, libera direita. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, eu sou 4298, boa. Passa Mijão 170, chama Recife em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Vai chamar Recife agora, 3895, muito obrigado, senhor, uma boa noite. Beijo. Saúde 782, desce para 2003, autorizado o LSXWAY, com o localizador. 2003, autorizado XWAY, vai para o localizador 2782. Está fazendo de esquerda na proa 020. Você aumentou essa proa por quantas milhas? Aproximadamente 5 milhas, 110 milhas no máximo. E fala no plano do desvio para vetores final do evento aqui. Informa o da sede de Deus. Autorizado Guarulhos, 360, conforme foto do plano. A subida será São Bruno, Lenda Motiva, e primeira curva direita. Código transponder é o 5271 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, então, 360, na subida São Bruno, Lenda Motiva, 75, conforme foto do plano, que é a cola da 10, subida direita. Transponder 5271 e o controle 208, a janela é a 3.9. E para interceptar o localizador com o direito na proa 075, informe estabilizado. 075, vai falar estabilizado, 072. Oitavo, da manhã, tutori, leitão, e informação, e dia 8, puxa, muito bom. Clear pushback and start, call me for taxi, American 230. Tango 1973, no passo, para que você deve estar. Está totalmente pronto, 1973? Totalmente pronto. Autorizado, chama para o táxi, 1973. E o funcionamento chama táxi, 1973. Essa é a Almatenha, 4.3, Fernandão 1020. Pela 3 VR, na escuta para o cancelamento.